Panorama Agrícola para 30 de maio de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, eu sou Mauro Maurer e este é o Panorama Agrícola. Comigo estão na mesa de som o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. Hoje, 30 de maio, segunda-feira, de lua minguante. O ditado do programa é: beba moderadamente, pague honradamente e saia amigavelmente. Na dica de hoje, como reconhecer um peixe saudável. No noticiário, emenda da autonomia a estados para gestão agropecuária em áreas de preservação. Hoje tem também Espaço da Mulher, benefícios para quem larga o cigarro e o espaço do mercado agrícola. Fique ligado no Panorama Agrícola. Para participar do programa, você pode enviar e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou telefonar para 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. O peixe, para ser consumido, deve ter a carne firme, os olhos salientes e brilhantes, guelras avermelhadas e escamas que não soltem com facilidade. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. O novo Código Florestal Brasileiro foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado. Os deputados também aprovaram uma emenda que dá autonomia aos estados para criar e executar programas de regularização para as áreas de preservação, o que inclui atividades agro, silvopastorismo, de ecoturismo e de turismo rural, em casos em que houve desmatamento até 22 de julho de 2008. No Senado, porém, o governo federal vai tentar retomar a prerrogativa exclusiva de legislar sobre as APPs, áreas de preservação permanente, e também estabelecer punições para quem reincidir em agressões ao ambiente, garantir aos pequenos produtores o cultivo às margens de rios e obrigar a recomposição de áreas desmatadas na Amazônia. Se essas alterações forem feitas no Senado, o texto retorna à Câmara para nova apreciação. Com isso, pode-se esgotar a validade de um decreto presidencial que estipula o prazo de 11 de junho como data limite para que cada agricultor declare em cartório as áreas de reserva legal em sua propriedade. Quem não obedecer a essa data cairá na ilegalidade. Aqui no sul do país, mais de 90% das propriedades não mantém a área mínima de 20% exigida para reservas legais. Para evitar essa punição a esses produtores, o governo já admite prorrogar a validade do decreto até o final das votações no Congresso. Essa nova lei ambiental, ou esse novo Código Florestal, vai substituir a legislação que está em vigor desde 1965. A redação aprovada na Câmara consolida plantações em encostas e topos de morros, definidas como APP, entre elas produções de maçã e uva. A medida não permite, no entanto, novos desmatamentos nessas áreas. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Quem fuma logo fica dependente da nicotina, uma droga muito poderosa que chega ao cérebro em apenas 7 segundos. Os primeiros dias de quem larga o cigarro são difíceis. Só que a dificuldade vai ficando menor a cada dia. E o melhor, após 20 minutos sem cigarro, a pressão sanguínea e a pulsação do ex-fumante voltam ao normal. Parando de fumar, 2 horas depois, não há mais sinal de nicotina no sangue. Sem cigarro, o nível de oxigênio no sangue se normaliza em apenas 8 horas. Depois de 2 dias, o olfato fica mais apurado, fazendo com que a pessoa perceba com facilidade os cheiros e o paladar degusta melhor a comida. Pode respirar tranquilo, porque depois de 3 semanas, a respiração fica mais fácil e a circulação melhora. 5 a 10 anos depois de parar de fumar, o risco de sofrer infarto será igual ao de quem não fuma. Estas são informações do Instituto Nacional do Câncer, que lembra, quem não fuma, aproveita melhor a vida. Vem aí as informações do mercado agrícola. Mercado agrícola recebe hoje Francisco Heiden, analista de mercado da Ipagri-Cepa. A Ipagri-Cepa reuniu recentemente seus colaboradores, são responsáveis por apurar dados, coletar dados de preços e também da safra em Santa Catarina. Reunião aqui na sede em Florianópolis, Francisco, para reciclar o pessoal, é isso? A Ipagri conta com uma rede de informantes, uma rede composta atualmente por 8 técnicos, distribuído nas principais regiões produtoras do estado, e esses técnicos eles atuam principalmente na coleta de informações. Informações de preços, informações de estatística sobre a safra, sobre o comportamento da safra, sobre a produção dos rebanhos e assim por diante. Como se dá esse trabalho, Francisco? Esse trabalho ele tem várias periodicidades e tem principalmente um foco na área de preço de produtos agrícolas, onde nós elaboramos um levantamento diário dos principais produtos e esses preços eles são divulgados todos os dias no site da Ipagri a partir das 13 horas e 30. Bem, Francisco, são coletados preços de hortifruti grangeiros, de carnes, de leite, do que mais? Seriam os principais produtos da agricultura catarinense, da agricultura e da pecuária catarinense. Né? Esses preços são levantados, como eu já disse, diariamente, né? E enviados via e-mail para essa lista e também eles estarão disponíveis no site da Ipagri. E quais são essas 8 regiões em que os preços são apurados? Hoje nós temos, começando do oeste para cá, na região de São Miguel do Oeste, Chapecó, Joaçaba, Planalto Norte Catarinense, região de Canoinhas, Alto Vale do Itajaí, região de Rio do Sul, o sul do estado, sul catarinense, e Jaraguá do Sul. E mais a região aqui da Grande Florianópolis? A região da Grande Florianópolis, nós temos uma parceria com o CEASA de São José, que coleta informações e nós aproveitamos essas informações para disponibilizá-las para os nossos usuários aqui da região. E quem são esses usuários e como essa informação estratégica pode beneficiá-los? Esses usuários são diversos. Nós podemos considerar dois grandes grupos, que são os produtores, que têm interesse em vender os seus produtos da melhor forma possível, pela maior cotação possível, e temos os comerciantes, que, por outro lado, querem comprar bem. Então, essas duas figuras, né, elas, tendo o mercado transparente, né, com a divulgação desses preços, eles podem barganhar. O produtor barganhar no sentido de receber um preço mais remunerador e o comerciante, né, também vai aí se beneficiar tentando comprar o melhor possível, comprar por um preço mais barato possível, aumentando a sua lucratividade. Perfeito. Analista de mercado Francisco Heiden, da Ipagri-Cepa, aqui no Panorama Agrícola. Mais alguma informação, Francisco? Acho que seria conveniente colocar a público o endereço onde essas informações estão disponíveis. O site da Ipagri é www.ipagri.sc.gov.br. Né? Caso algum interessado não tenha os meios disponíveis para acessar essa informação, também pode ser procurado o escritório local da Ipagri nos municípios, onde eles certamente indicarão ou viabilizarão uma forma do produtor acessar essas informações. No site da IPAGRE você pode localizar o link Mercado Agrícola e ali terá todas as informações, os indicadores de preços dos produtos de Santa Catarina. Obrigado, Francisco. Disponha. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.